Boa noite a todos. Vamos orar mais uma vez. Deus, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai. Obrigado por esse lugar aqui. Obrigado pela vida de cada um que aqui está, Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos de sermos chamados filhos do Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua cruz. Obrigado pela tua morte, obrigado pela tua ressurreição, que nos dá o direito de estarmos na tua presença dia após dia. Sou grato ao Senhor. Deus, eu quero colocar a vida de cada um que aqui está, Senhor. Eu clamo ao Senhor, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tocou em meu coração para compartilhar aos meus irmãos aqui. Que da mesma forma que o Senhor tem me impactado na palavra, que o Senhor gere isso em cada coração que aqui está também, Senhor. Deus, muito obrigado. Também oramos pela vida do Pipe e da Kátia. Oro para que o Senhor guarde eles lá em Francisco Beltrão. E tudo quanto eles forem fazer lá, Deus, que eles façam debaixo da tua direção, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Atos, capítulo 7. A partir do verso 15, ou melhor, 14. Atos 7, a partir do verso 14. Para te contextualizar, dentro daquilo que eu gostaria de compartilhar no seu coração hoje, talvez você esteja se questionando, ou perguntando um para o outro, talvez você e seu amigo, ou você sozinho, o porquê de tudo isso que tem acontecido no nosso meio. Talvez você veja aqui o período do louvor, até então, um tempo atrás, estava um metal extremamente extremo, e daí agora nós estamos vivendo aí esse momento aí de louvor, e de repente você vem num contexto de uma igreja que talvez algumas músicas aqui você já cantou, mas há anos atrás. E aí você fica talvez se perguntando por que disso, será que a Gólgota vai mudar, ou será que não vai mudar, o que está acontecendo com a Gólgota. Então eu gostaria de, em Deus, tentar esclarecer você um pouco sobre tudo isso que está acontecendo. Primeira coisa, João 3,3, quando o Pipe estava ministrando, através da palavra, a respeito de João, de Nicodemos e tudo mais, algo que me chamou muita atenção, quando Jesus chega para Nicodemos e fala o seguinte: fala que aquele, para ver o reino dos céus, entrar no reino dos céus, precisa nascer de novo, tanto da água como do Espírito. Aí, de repente, no momento do diálogo, Jesus fala algo que me chama a atenção. E ele fala o seguinte, que aquele que é nascido do Espírito, ele compara como a condição do vento, que o vento ele tem, se você estudar lá, procurar no Wikipedia, no Google, se você estudar lá o vento ele tem uma capacidade própria, ou seja, ele tem um desejo próprio dele. Ele é gerado e não tem como você controlar o vento. E Jesus pega e compara isso com o agir do Espírito. E quando eu olho para um texto desse, eu penso o seguinte, que se eu e você, nós estamos aqui em nome dele, e a palavra de Deus fala que onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, se eu parto do princípio que nós estamos aqui em nome de Jesus, e aí Jesus, através de um determinado momento, ele fala, eu vou subir aos céus, é necessário que eu suba, para que eu envie alguém que tenha a mesma função que eu, possa ensinar vocês todas as coisas. E ele tem a mesma função que eu tive, ele vai estar junto com você. E essa promessa nós vemos em João, a partir do capítulo 14 até o capítulo 16, Jesus falando sobre a condição, a promessa do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E aí nesse texto que me chama a atenção é o seguinte, que eu e você precisamos acreditar que o Espírito Santo está sobre nós. Você crê nisso? Então, se eu e você, nós acreditamos que o Espírito de Deus está sobre nós, então esse vento, que é de direito dele, que é o agir dele, está sobre nós. Então, eu e você, nós precisamos crer que tudo que tem acontecido aqui é a própria vontade de Deus que aconteça. Amém? Aqui não é, eu creio piamente que o que está acontecendo não é punição, não é nada movido por homens. Não existe aqui, eu creio do fundo do meu coração, que Deus não está punindo eu e você com o louvor aqui. Ah, vou acabar com o metal, já que eles gostam. Vou tirar o metal e vou começar só a tocar louvor. Um dia eu vou tirar até as guitarras e bateria, vou pôr só um piano ali para já cantar até o livrinho lá, o inário, a harpa. Então, eu e você, se nós não discernirmos esse tempo na nossa vida, nós corremos um grande risco. E esse grande risco, em nome de Jesus, meu querido, você precisa discernir hoje. Que se você não discernir o agir de Deus aqui no nosso meio, você corre um grande risco de você abandonar essa congregação aqui. E eu acredito em Deus, que não é a vontade dele que isso aconteça. Acredito mesmo. Eu acredito que é um tempo que nós estamos passando, que Deus ele quer nos levar a um nível mais alto. Primeiramente, de intimidade com ele, de experiência com ele, e até mesmo crescermos em números, crendo que Deus vai enviar as pessoas aqui. Nós vemos que em determinado momento da igreja, a palavra fala que eles reunidos, Atos 2 fala isso, nos finais dos versículos, fala que eles reunidos em oração, onde eles viviam em comum, onde o Espírito já estava sobre eles. A palavra de Deus fala que Deus mesmo acrescentava todos aqueles que estavam sendo salvos. Aprendemos algo aqui. Deus mesmo vai encaminhar e trazer as pessoas aqui nesse lugar. Eu creio nisso. Creio nisso, que Deus vai permitir que isso aconteça. Então, meu querido, discirne esse tempo. Discirne que esse é um tempo de Deus onde o propósito dele tem que ser estabelecido aqui no nosso meio. E esse propósito depende de mim e de você. Por um bom tempo eu ouvi pessoas pregarem, até mesmo eu, no meu passado, em meio à ignorância, eu também falei isso, mas hoje, tendo um entendimento um pouco mais na palavra de Deus, eu entendo que Deus ele conta comigo e com você. Por um bom tempo eu ouvi, Deus não precisa do homem, se Deus quiser, Deus faz. Não, Deus ele conta, ele compartilha o coração dele, o desejo dele, o propósito dele. Só pode ser cumprido aqui na terra, através da minha vida e da tua vida. Então, a juventude dessa cidade, amigos teus, familiares teus, que ainda estão aí morrendo, sujeito a viver eternamente no inferno, Deus ele quer usar a minha vida e a tua vida para permitir que a glória de Deus se manifeste a ponto de alcançar essas pessoas. Você precisa crer nisso, meu querido. Eu creio nisso. Senão, eu não estaria aqui falando isso hoje. Atos 7, a partir do verso 14, fala assim. Aqui o contexto aqui está falando sobre a defesa de Estevão. Prendem Estevão e ali começam a questionar Estevão e Estevão começa a meio que a se defender, falando até então de todos os patriarcas, enfim, de todo o fundamento da fé dele. Aonde a fé dele estava fundamentada. Aí nós vemos aqui no contexto, em determinado momento, que ele conta a história falando assim. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela. Isso é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, e ele também, nossos pais. Foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Porém, se aproxima-se ao tempo da promessa que Deus tirou a Abraão, o povo que cresceu e se multiplicou no Egito. Até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus por 3 meses, foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi posto a filha de Faraó, e recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratando injustamente, tornou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: que te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar, como fizeste ontem, ao egípcio? A esta palavra Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram dois filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. Amém? Aqui nós vemos Estevão compartilhando a fé dele com embasamento na experiência que Moisés teve. Enfim, com base em toda a promessa que Deus tinha feito a Abraão e que ao longo do tempo da história de Israel nós vemos a Bíblia no Velho Testamento falando a respeito disso, testificando os feitos de Deus aqui na terra, sempre contando com homens, sempre usando homens, falhos, porém tementes a Deus e um coração disponível e disposto em ver Deus fazer algo através da vida deles. Aqui nós vemos a história de Moisés. Talvez se você não conhece, incentivo você tanto ler esse capítulo como ler lá toda a história em Êxodo, que conta a história do povo de Israel e o nascimento de Moisés. Aqui nós vemos que Moisés, num determinado momento, a história conta aqui que ele permanece 3 meses com sua mãe, até que algo acontece, esse faraó, no qual a palavra fala que, através de José, José vem para o Egito e ele traz com ele mesmo 75 pessoas. Ele tem ali um determinado momento onde ele se reconcilia com os irmãos. Você conhece a história de José? Se você não conhece, procure saber sobre isso. Aí, de repente, nós vemos que o texto, a palavra de Deus, fala que o povo de Israel se multiplica no Egito. Aí um faraó, já não conhecendo a aliança em que José tinha como governador com o antigo faraó, este faraó, ele visualiza todo aquele povo e algo ele pensa: eu tenho que fazer algo, porque esse povo está crescendo muito aqui. E se esse povo planejar tomar aqui o Egito, tomar aqui o nosso posto, eles podem bem fazer isso. Aí, faraó, com grande astúcia, chega e começa a oprimir o povo. Como que ele faz isso? Ele pega e começa a colocar o povo de Israel para trabalhar em dura servidão ali, começa a colocar todos eles para a construção, até então, de 2 cidades, chamadas Ramsés e... esqueço o nome da outra. Mas o alvo de faraó nada mais é o quê? Fazer com que o povo se cansasse, tivesse um outro propósito, tivesse uma outra visão, e esquecesse, de fato, a promessa que Deus tinha feito para Abraão. E aqui nós vemos na Escritura que a Bíblia fala que eles permaneceram 400 anos oprimidos por este faraó e por outros faraós que se levantaram. Enfim, ficaram oprimidos 400 anos, escravizados, esquecendo da promessa que Deus tinha para eles. O que mais me chama a atenção é que esse povo, eles não ficaram simplesmente escravizados ali nas obras, enfim. O maior objetivo de faraó era fazer com que eles não entendessem o propósito de Deus para a vida deles. Então nós vemos que nos nossos dias de hoje, eu e você, nós deparamos com a mesma situação. Você, Deus, chamou você hoje aqui, você está aqui sentado me ouvindo, porque Deus tem um propósito na tua vida. E Deus tem um propósito através da tua vida. E isso você precisa acreditar, meu querido. A maior artimanha, se é que nós podemos fazer aqui uma analogia, uma comparação, faraó, nos contextos nossos hoje, com Satanás, o maior objetivo de Satanás não é simplesmente tornar você um escravo. escravo aí das coisas que até então o mundo oferece, que tem afastado as pessoas da graça, do amor de Deus. Mas o maior objetivo dele é fazer com que eu e você não entenda o propósito que Deus tem para fazer na minha vida. Então, eu não sei como que você entrou aqui hoje. Eu não sei qual que é a tua crise semanal. Eu não sei qual que é a tua crise emocional. Eu não sei qual é o teu problema, talvez físico. Mas uma coisa eu sei. A palavra me garante que Deus tem um propósito para realizar na tua vida. A palavra de Deus me garante que Ele tem um propósito para fazer na minha vida. E eu preciso crer nisso. Isso precisa ser o meu combustível diário para mim permanecer andando de acordo com a vontade de Deus. Aí nós vemos aqui que o texto fala que Deus, olhando a aflição do povo, Ele fala, eu vou libertar esse povo. Aqui nós vemos já a manifestação da graça de Deus, sempre Deus tomando a iniciativa para fazer algo em prol da vida dos homens. Aí existe a teologia que Deus não precisa de mim e de você, mas então por que Deus envia o próprio Jesus para resgatar eu e você? Que tamanho amor foi esse? Então, minha vida tem valor. A tua vida tem valor. Aí nós vemos aqui que Deus chega e promete que alguém ia se levantar para libertar o povo. Chega aos ouvidos de Faraó que isso ia acontecer. O que ele faz? Manda matar todos os filhos homens que nasceram naquela época ali, até então, onde estava essa promessa rolando, que ia se levantar, que ia nascer de uma mulher, alguém que ia libertar o povo de Israel. Aí ele manda oprimir, manda matar todas as crianças. Aí nós vemos que o texto aqui, Estevão, ele compartilha falando sobre isso. Ele fala que Moisés fica só 3 meses na casa. Aí, na hora que começa toda a correria ali da morte das crianças, nós vemos que a sua mãe pega, coloca ele naquele cestinho, que você sabe muito bem, desce nas águas ali do rio Nilo. A história conta que a irmã de Faraó e mais as suas concubinas estavam ali se banhando. De repente, elas veem aquela caixinha ali, bonitinha, vindo aquele cesto. De repente, ela vai lá visualizar uma criança. E ali, nós vemos que Deus tinha um propósito tão grande na vida de Moisés, que mesmo ali, naquela condição, Deus começa a levantar pessoas para cuidar de Moisés. A história aqui é bem clara. Fala que ele passa um determinado momento onde ele, de acordo com Estevão, fala aqui que ele foi treinado. Ele foi doutrinado. Ele foi ensinado nas melhores escolas que havia ali no Egito. Moisés foi treinado. Moisés era um cara conhecedor. Era um cara apto. Por quê? Porque até então ele, sendo filho da irmã de Faraó, ele também era um possível sucessor do trono, do reinado ali, de todo o Egito. Então ele tinha que ter essa capacidade, ele tinha que ter esse conhecimento, ele tinha que ser alguém, de fato, que não tivesse como achar algum defeito nele. Aí nós vemos aqui que ele, em um determinado momento, eu acredito muito bem claro, a Escritura não fala claramente sobre isso, mas nós vemos em Êxodo que a irmã de Faraó pega essa criança, ela já entendendo muito bem a condição da mãe, da criança, sabendo que a mãe e tanto a criança precisava ser amamentado, porque até então não foi gerado dela. Então precisava de um leite, precisava ali até então de um, né, de um colo materno. Aí nós vemos que algo acontece. Ele manda chamar alguém para cuidar de Moisés. E quem é esse alguém? A própria mãe dele. Então a mãe dele mesmo cuida. Então, meu querido, eu acredito, as Escrituras não falam, mas eu acredito, senão ele não ia ter essa atitude que ele teve de matar um egípcio. E a Bíblia mesmo fala bem claro que ele foi ver os seus irmãos. Então ele cresceu, e ele cresceu mesmo ali no contexto egípcio, ali no contexto onde ele estava ali envolvido com o Faraó e todos os seus conhecimentos, mas esse Deus, e da promessa, ele sabia muito bem. Ele tinha certeza disso. Ele sabia que alguém ia se levantar também para libertar aquele povo. E eu creio, de acordo com o texto, que chega um determinado momento que ele entende que é ele essa pessoa. A ponto que ele fala ali que ele fez aquela atitude esperando que o povo reconhecesse que ele seria o libertador. Pelo contrário, chegam para ele, quem constituiu você como juiz sobre o Senhor de nossas vidas? E logo condena ele, julga ele da atitude que ele teve. Aí o texto continua falando que Moisés, ele passa 40 anos no Egito, adquirindo todo esse conhecimento. Aí, mediante esses 40 anos, devido a uma atitude dele, que é de matar o egípcio, ele foge para o deserto de Midian, onde ali ele conhece Potifar, sua mulher, nome bonito, né? Conhece Potifar, não, Zípora, mais bonito ainda. Ele conhece Zípora, e Zípora, ele ajuda Zípora ali num determinado contexto, e Zípora leva ele até então para as tendas de seu pai, Jetro. E ali Jetro pega e pergunta para ele: eis que vejo que você é um egípcio, não sei o motivo de você sair de lá. Imagino eu aqui no diálogo, que provavelmente ele estava com toda a roupa ali, grão fino da época ali dos egípcios, com sandálias nos pés e tudo mais. Jetro vê que ele não é um escravo, já no pouco palavreado ali com Jetro, Jetro já vê que ele é um cara instruído. Chega para ele: ó, já que você vai ficar um tempo aqui conosco, vamos fazer o seguinte: tenho minhas ovelhas aí, quer se tornar um pastor? Cuidar das minhas ovelhas para você ter o que comer, ter o que beber. E a palavra fala que Jetro, que Moisés faz isso. Em um determinado momento ele casa com Zípora, se torna genro de Jetro, e ali ele começa a conviver. A palavra fala que ele passa mais 40 anos. Quantos anos já se passaram? 80 anos. Talvez você está aqui com 22 anos perdido, não sabe, pô, que sabe que tem o tempo de fazer algo para Deus ainda? Tem, meu. Até 80 anos pode ter certeza que Deus pode olhar para você e falar: ó, vem aqui que eu vou cumprir o meu propósito na tua vida. Aí nós vemos aqui que o texto fala claramente que ele, em um determinado momento, Moisés, apacentando as ovelhas do seu sogro, não era dele, era do seu sogro, ele trabalhava para seu sogro. Aí, de repente, ele está andando e ele avista algo que chama a atenção dele. Esse algo era algo comum da época, que era uma sarça, uma moita, uma árvorezinha pegando fogo. Devido à caloria do deserto, era normal que isso acontecesse. Só que o que chamou a atenção de Moisés foi que ele olhou para aquela sarça, para aquela árvore, e aquilo não se consumia. Algo que eu gostaria de trazer aqui como um princípio para você e para a minha vida hoje. Você saia daqui com esse entusiasmo: não, eu quero isso para a minha vida. A primeira coisa de permitir que Deus use a tua vida para libertar um povo, seja aí da tua família, seja amigo, seja todos os jovens de Curitiba, eu não sei, seja aí na Índia, junto com o Kane ou em outro país. A primeira coisa que eu e você temos que ter como característica de alguém que Deus pode usar é essa marca que Moisés teve nessa experiência. Primeira coisa, ter uma experiência com Deus. Eu e você, nós só vamos permanecer diante daquilo que Deus tem para mim e para você se você tiver uma experiência com Deus real. Não uma experiência com base na experiência que o Pipe compartilha para mim e para você, ou que a tua mãe já teve na vida dela, ou que o teu primo já teve, ou que o teu amigo já teve. A pergunta que eu faço para você hoje aqui, você que está aqui me ouvindo, você já teve uma experiência real com Deus? Mas como que é isso? Como que eu sei que se eu tive ou não tive? Como que eu posso te afirmar isso? Talvez esteja perguntando hoje, como que eu posso afirmar se eu tive ou não tive uma experiência real com Deus? A palavra de Deus aqui fala bem claro que a árvore, a sarça ardente, não se consumia. Eu e você precisamos entender que toda a experiência de Deus é tão dele, é tão de Deus, que não requer recurso nosso. Não existe um manuseio nosso. Sabe aquela artimanha que muitas vezes você faz dar certo? Que você quer alguma coisa, de repente você começa a... Não, se eu conversar com tal fulano e com tal ciclano, pode ser que as portas meio que se abram. Daí eu chego aqui no culto, bonitão aqui, da Gólgota. Ô, irmão, queria pedir uma oração aí para que as portas se abrissem essa semana. Amém. Em relação ao quê? A um negócio que eu vou fazer, ou um novo emprego que eu quero ter e tal. Aí, de repente, o cara começa a orar por você aqui. Aí você já começa a lembrar daquelas pessoas. Não, eu vou conversar com ela e tal e tal. Aí o cara, além de tudo, chega e te dá uma palavra para você: meu querido, depende de você também, né? Confia em Deus, entrega a Deus e tal. Aí, de repente, você, durante a semana, você vai. Você dá aquelas mexidinhas assim, faz lá, outra ali. De repente, deu certo, você conseguiu tal coisa. Aí, muitas vezes, você se depara com essas situações. Eu vou falar de mim. Eu, todas as vezes que eu fiz isso, eu tenho a plena convicção que Deus ele permitiu, porque eu até então queria tais coisas, mas a maioria das coisas que eu quis, que eu não busquei um conselho, a palavra de Deus fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, se você tem dúvida para tomar alguma decisão, pergunte para a pessoa experiente na área que você quer tomar e tal. Aí, de repente, você vai, que nem os que são casados, pergunta para a esposa tem uma direção para você também que é contrária à tua, você meio que já repreende no teu íntimo, assim, está amarrado. Mas aí você vai e faz, mesmo assim. Aí, de repente, você chega lá, deu certo, mas deu certo para aquele momento. Aí, de repente, passa um mês, dois meses, está ali frustrado que não era bem aquilo. Daí você já não atribui mais a Deus. Você atribui algo teu mesmo, fica todo frustrado ali, já cansado, com tal escolha errada. Então, aqui nós vemos que nós podemos extrair aqui essa experiência com Deus, quando Deus não requer um recurso teu. O maior milagre que já aconteceu na minha vida e na tua vida, talvez está aqui, você já pode vir aqui e testificar, talvez uma enfermidade que ele curou você, ou talvez a questão financeira que você já passou, ou tantas outras coisas, mas o maior milagre que eu e você nós temos que testemunhar é da nossa salvação, de ter o esclarecimento que Jesus já morreu na cruz para pagar o meu pecado e o teu pecado. Então nós vemos que no que diz respeito à salvação não requer nada meu e nem teu. A própria fé que é gerada em mim, a palavra de Deus já fala, Paulo já fala que é um dom, é uma dádiva de Deus, não é meu. O próprio fato de você sair da tua casa, estar aqui hoje, já não vem de você, vem dele. Ele já trouxe você aqui para você ouvir a palavra dele, para que você aprendesse algo a mais, para que a tua fé fosse alimentada. Paulo trabalha isso, que a nossa fé vem por ouvir e ouvir a mensagem de Deus. Então, meu querido, você está aqui hoje, o meu desejo, no meu coração, profundamente no meu coração, eu acredito que em Deus muito maior, é que ele, você saia daqui e você tenha no teu coração esse desejo de ter uma experiência real com ele. Todas as pessoas que eu converso, todas as pessoas que eu conheço, que me compartilham essa experiência com Deus, são pessoas difíceis, muito difíceis de abandonar a fé cristã. Porque elas sabem que é algo real. Elas sabem que é muito além do que a ciência explica, do que a filosofia tenta provar, é muito além, vai muito além. Talvez há momentos que você conta algumas coisas, de experiências que você teve, as pessoas até debocham de você. Não é possível. Isso aí não existe. Mas quando você tem essa experiência, como Moisés teve aqui, a ponto que ele ficou maravilhado, a palavra fala bem claro, ele ficou extremamente alegre ao olhar aquilo. Aí, de repente, ele se aproxima daquilo. Deus fala com ele, Moisés, Moisés, eu sou Deus dos teus pais, de Abraão, de Jacó, eu tenho visto o sofrimento, e ali começa a falar do propósito que Deus tinha até então para aquela situação. Toda experiência que você tiver, meu querido, existe uma base para isso. Deus não vai te dar uma experiência só para te alegrar. Deus não vai colocar você numa montanha-russa só para você ter uma alegria ali. Ai, que alegria, se dali sem propósito algum. Deus, ele vai permitir que você tenha uma experiência com ele, porque existe um propósito maior. E esse propósito maior, tenha em mente, que é proclamar o evangelho dele. Que é falar aos teus amigos, à tua família, enfim, todas as pessoas que nos cercam, que ainda não conhecem o amor dele. Deus, ele não vai permitir você ter uma experiência só para você esbanjar para você mesmo isso. A experiência, ela tem um propósito. E esse propósito é você compartilhar as pessoas. Faça um convite para você que já teve essa experiência. Fale dela essa semana. Fale dela para ver se o teu coração não se enche de alegria. Semana agora passada eu contei várias que eu já tive. Como uma que eu sempre conto aqui, que é do sabonete, na época eu era jucumeiro, que eu precisando do sabonete para tomar banho. Aí me veio, eu falei, pô, não entrou o dinheiro ainda, mas eu vou fazer o seguinte, eu saio do meu quarto impresso de um amigo meu, ou até mesmo daqui de alguém. A hora que entrar o dinheiro, eu compro o sabonete e devolvo. Deus falou no meu coração assim, dependa de mim. Eu trouxe você aqui. Eu trouxe você aqui para você aprender a depender de mim. Exclusivamente de mim. Irmãos, o que eu vou fazer, meu Deus? Eu estou cheirando ranço. Preciso tomar banho, só a água não me ajuda. Comecei a orar e falei, Deus, então eu vou confiar no Senhor. Como Deus está aqui conosco. Não passou nem meia hora. Bateram na porta do meu quarto, um amigo meu, na época de missões, chegou, Brunello, eu estava orando ali, Deus mandou te dar esse sabonete aqui para você. Ah, ele escutou a minha oração, certo? Ou sentiu o cheiro? Isso são experiências que não tem como provar, meu querido. Eu já dei 4 mil, não estou falando, testemunhando para você sair fazendo isso. Eu já senti essa semana, menos contei para o Alisson, né, Alisson? Nós trocando experiência, ele já contando para mim a experiência dele. Isso edifica a nossa vida, isso anima, isso fortifica a nossa fé. Eu teve um determinado momento que Deus tocou no meu coração para mim dar 4 mil na época, era um carro que eu tinha. Uma Brasília, vou falar já, deram alguns na cabeça, sim, mas então não é um carro. Oh, como que é? 4 mil reais. E Deus falou para mim que ia me dar 100 vezes mais. Falei, pô, que assim seja, né? Passou 4 anos. Um cara para na frente da minha casa e me dá 40 mil reais. Ih, mas isso já está ficando louco. Experiência minha. Isso não tem satanás, não tem demônio, não tem nada que roube isso de mim. São experiências minhas, que eu tive com Deus. Tanto que quando aconteceu essa situação, o cara chega e faz o que ele faz, a primeira coisa que me vem, Deus falando comigo. Aquilo que eu prometo, eu cumpro. Aquilo que eu prometi, eu... Ah, então você está falando isso, que agora nós temos que começar a dar os dinheiro para Deus? Não, não tem nada a ver com barganha, com nada. Isso é uma experiência pessoal minha. Se você sentir e fazer, glória a Deus. Eis aqui uma terra fértil, né, semear. Então, são experiências, assim como tantas outras. O fato de parar de fumar, o fato de parar de usar droga, o fato de conhecer a minha esposa, estar hoje com ela há 14 anos, o fato de ter as minhas filhas, tantas outras coisas que não existe nada que prove ao contrário que Deus não exista para mim. Então, hoje, talvez, se você está passando lutas e você fica oscilando na tua fé, é porque você conhece um Deus só de ouvir falar, meu querido. Talvez você conheça um Deus teórico, um Deus ali que você vê mensagem no Facebook, ou que alguém manda uma mensagem para você, ou que você vem aqui numa comunidade como essa, que está sendo exposta aqui a palavra domingo a domingo, você escuta alguém falar aqui, mas você só, pô, que palavrinha massa, gostei dessa palavra hoje. E sai a tua semana aí e vive a mesma derrota de sempre, a mesma escravidão de sempre. Não espere passar 40 anos para você entender aquilo que Deus tem para você entender hoje. Busque essa experiência, porque foi essa experiência que moveu Moisés a fazer tudo o que fez. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter no nosso coração é isso, buscar ter essa experiência íntima com Deus. E isso, meu querido, você só tem mediante a busca por Ele. Busque Ele, busque Ele. Não tenha vergonha, seja no teu trabalho, seja onde for, tenha esse tempo com Ele. A segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto, que eu e você nós precisamos ter no nosso coração esse desejo de entender e até mesmo de viver, para que Deus use a minha vida e a tua vida. É esse momento onde Deus chega para Moisés e fala assim, Moisés começa a ver aquela sarça pegar fogo, aquilo empolga ele, ele escuta Deus falando com ele e logo ele vai em rumo àquela sarça. Deus chega e fala para ele assim, Moisés, para aí. Tira a sandália dos vossos pés. Tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar aqui é santo. Eu, por um bom tempo, eu tive uma seguinte interpretação desse texto, mas o que tem me dado paz nesses dias em relação a esse texto é o seguinte. Todo o contexto de você andar descalço naquela época era um contexto de escravidão. Tanto que nós vemos em Lucas 15, que a primeira coisa que o pai faz com o seu filho quando volta, o filho que sai de casa, o filho pródigo, quando ele volta em casa, a primeira coisa que o pai tem como atitude é dar sandálias novas. Ou seja, ali ele está expressando algo que aqui também eu vejo claramente. Deus convidando Moisés. Aqui nós vemos que Deus faz um convite para Moisés. Não é só para tirar, pô, mas tirar como? Será que a sandália era a sandália do Egito, que nem eu já ouvi falar? Pô, mas daí passou 80 anos, Moisés com a mesma sandália. Pensa uma sandália feita de couro. Que sandalinha, né? Você parar para pensar bem nisso, né? Pô, mas que sandália é essa? Couro de cascavel. Então, ali, eu prefiro olhar para esse outro lado, que aqui Deus está fazendo um convite para Moisés, o seguinte, Moisés, deixa eu ser o teu senhor. Se torne meu escravo, se torne o meu servo. Me sirva. Tira as sandálias, que esse lugar aqui é santo. Toda a Bíblia, todo momento que você vê a palavra santidade na Bíblia, essa palavra santo, ela tem a conotação no original separado. Ou seja, Moisés, esse lugar aqui está separado, existe um propósito a ser cumprido. E você está vindo de um contexto aí de morte, de mentira, de uma educação aí talvez toda deturpada ali no egípcio, de conhecimento, de filosofia e tudo mais. Você está aí vindo de um contexto aí também de pastoreio de ovelhas, de serviço aqui, no qual você estava servindo o teu sogro, você estava aí nesse contexto. Porém, esse contexto aqui, você precisa ter que estar separado. Eu quero separar você para um propósito maior. Eu quero santificar você, ou seja, eu quero separar você para um propósito maior. Mas para que você entenda isso, então, quando Moisés entende que ele precisava tirar a sandália, na mente dele já sabia muito bem que Deus estava convidando ele à escravidão. Porque ele cansou de ver os seus irmãos trabalhando descalço lá no Egito. Porque era condição do escravo andar descalço. Então, quando Deus chega para Moisés e convida ele para ser senhor de Moisés, aqui eu aprendo algo. Que eu e você, nós só vamos conseguir realizar aquilo que Deus tem para mim e para você a partir do momento que Deus ser senhor completamente da tua vida. Não somente em algumas áreas da tua vida. Ah, nessa área aqui, no meu coração, Deus até é meu senhor. No meu bolso, mais ou menos. No meu trabalho, também não muito. Não, ele quer ser o teu senhor por completo, meu querido. Ele quer que você confie a ele, deposite nele. Essa palavra senhor no grego, eu gosto muito de falar isso, quantas vezes já me ouviu falar isso, vai ouvir de novo. Que é uma palavra no original que quer dizer kurios. Kurios nada mais é do que dono. Quando aparece no grego que Jesus fala de senhor, que não tem como servir dois senhores ao mesmo tempo, ele está falando disso. Ele fala, ó, só existe um dono teu. Ou é eu, ou é mamon, questão financeira, dinheiro. Não existe outro. Ou você deixa eu ser o teu dono, ou não tem como outro, não tem como eu, é um, é outro. Então, aqui é como se Deus chegasse para Moisés e falasse o seguinte, então, Moisés, eu só vou conseguir realizar a obra que eu tenho através de você, de libertar um povo, se eu for o teu dono. Porque se eu não for o teu dono, corre o grande risco de você estragar, fazendo aquilo que você acha certo. Então, aquilo que Deus tem para fazer através da tua vida, meu querido, Ele só vai fazer a partir do momento que o teu, a tua vida por completo, for dEle. Completamente dEle. Completamente dEle. Ah, como que eu sei que a minha vida é completamente dEle ou não? A partir do momento que você começa a entender que tudo aquilo que você faz não é para teu proveito próprio. Todas as vezes que você for fazer algo que tiveram intenção no teu coração sempre beneficiar o teu próximo. Você pode ter certeza que Deus já está sendo o Senhor na tua vida. Ele está movendo você a um propósito maior. Ah, então você está falando que nós temos agora que virar tudo missionário. Tudo. Não. Ali no teu trabalho, seja onde você for. Né, Efésios 6 fala isso. Paulo, trazendo ali o contexto da servidão, aos escravos, aos seus senhores. Fala, tudo quanto fizeres, faça como ao Senhor, e não aos homens. Porque se você fazer para os homens um simples obrigado, você já recebeu a tua paga. O feitio do teu trabalho já foi pago. Não precisa mais esperar nada de Deus. Então, Paulo aqui nos ensina que eu e você, quando nós depositamos a nossa, a servidão nossa, o servir nosso a Deus, Deus mesmo vai retribuir você no tempo certo, no momento certo. E Ele não vai retribuir você simplesmente para você esbanjar em deleite próprio. Mas sim para que um propósito maior se cumpra através da sua vida. Então, o segundo ponto é nós entendermos que Ele nos convida a ser completamente Senhor dEle. Senhor não, ser servos dEle. E Ele o nosso Senhor. Então, o que tem sido hoje, meu querido? Talvez muitos estão aqui hoje, estão penando aí na condição de, talvez, de vícios. Talvez prostituição, tantas outras coisas que talvez está aí. Fazendo com que você se torne escravo de tais coisas, de tais práticas. Então, hoje ele está convidando você, dê um basta nisso. Tire a sandália dos vossos pés. Tire, pare, entenda que aqui você pode descansar, aqui você pode vir, que eu sou o teu Senhor. Eu posso fazer algo por você. E terceiro e último, que eu aprendo, que está lá em Êxodo 4, do verso 1 até o verso 10, que eu já falei isso aqui uma vez, mas eu creio que hoje, mediante o contexto que nós estamos vivendo, ele cai muito bem, que é a respeito daquilo que Moisés tinha na mão. Nós vemos aqui que em um determinado momento, Moisés, mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que Deus ia usar ele, mesmo ele vendo a majestade de Deus ali na sarça, mesmo Moisés tendo ali uma clareza do propósito, que era ser o libertador do povo. Existe um momento que Deus chega para ele e fala assim: Moisés, então você vai, se prepare, eu vou enviar você para libertar o povo. Aí, de repente, Moisés começa ali já a se autodesvalorizar. Começa a chegar para Deus ali a partir do capítulo 3, nos últimos versículos. Você vê Deus esclarecendo ali o propósito maior que ia ser feito através de Moisés. Aí, o início do capítulo 4, Moisés começa: mas Deus, veja bem, eu não falo muito bem. Eu sou meio gago, a hora que eu fico nervoso, eu já fico gago. E eu vou chegar lá, eles não vão me entender, eles não vão acreditar que o Senhor me enviou. E ali ele começa, só se desvalorizar. Aí Deus chega para Moisés e fala: Moisés, o que é isso aí na tua mão? Como se nesse momento aqui Deus não tivesse preocupado com aquilo que Moisés tinha como incapacidade, ou que era capaz ou não. Era como se Deus cortasse Moisés na conversa ali, já falando: pô, Moisés, não entendeu nada lá naquele período ali que eu falei para você que eu sou o teu Senhor, que eu que vou fazer, que não é você, eu só preciso que você se disponha. Aí, de repente, Deus quebra o assunto ali e fala para ele: pô, Moisés, o que é isso na tua mão? Fica imaginando Moisés, se ele for que nem eu sou hoje, assim, uma raiva que eu tenho de estar falando alguém, alguma coisa para alguém. De repente, alguém fala: pô, mas muda totalmente o assunto ali. Fala: pô, mas não prestou nada atenção no que eu estou falando. Deus fez isso com Moisés. Moisés ali todo preocupado, querendo convencer Deus que ele não era pessoa capaz, sendo que ele já nasceu para esse propósito. Deus olha e fala: ô, Minho, o que é isso na tua mão? Moisés fala: um bordão. Em outras versões, uma vara, um cajado, uma ferramenta de trabalho que um pastor usava naquela época. Aí, de repente, Deus chega para ele: Moisés, lança isso no chão, joga isso na terra. Aí a palavra fala em Êxodo 4 que Moisés lança na terra e de repente vira uma serpente. E aquilo ele se assustou, porque ele sabia que era um animal peçonhento da época que podia matar ele. E aquilo ali ficou tão assustado com aquilo que a Bíblia conta que ele fugiu daquela serpente. Ele fugiu daquilo. Mas aqui nesse texto, só gostaria de chamar a tua atenção, assim como no meu coração, diariamente eu tento viver isso. Aquilo que você tem na mão, por mais simples que ela seja, Deus, quando Ele toca, Ele pode permitir que isso se torne algo tão grande, que a glória dEle se manifesta naquilo que você tem tão simples na tua mão. Seja a tua profissão, seja um dom, seja um talento natural, seja o que for que está na tua mão hoje. Deus, Ele convida eu e você para render isso. Então, lançar na terra é um ato de rendição. Renda para que eu possa tocar, porque se estiver na tua mão, eu não posso fazer com que vire uma serpente, senão ela vai picar você. Então, lance por terra, para que a hora que cair em terra, eu vou tocar e vou manifestar a minha glória. E quando Moisés visualiza isso, Deus tinha um propósito mediante aquilo que Moisés lança na terra. E o propósito era testar a fé de Moisés, permitir que Moisés entendesse que aquilo ali Deus ia usar para manifestar a glória dele. Aí, de repente, Deus pega ali, em Êxodo 4, versículo 4, manda Moisés estender a mão e pegar novamente a serpente. E o que me chama a atenção desse texto é que não fala assim: vá lá e pegue no pescoço da cobra. Fala isso, não? Claro que não fala. Cobra não tem pescoço? Algo que me chama a atenção: estenda a tua mão e pega ela pela cauda. Pare e pense, se isso não é um teste, meu querido. Quem em sã consciência vai pegar uma cobra pela... Pode ver aí no Discovery, aí, vai lá no YouTube, clique lá os indianos lá brincando com a cobra, sendo uns gregos lá, e tapa no pescoço, e tapa na cabeça. Você vê qual que é o maior objetivo dele? Para imobilizar uma cobra, precisa pegar ela na altura da cabeça, porque ali já tira todo o movimento dela. Então, pare e pense, Moisés, Deus chega para ele: Moisés, estenda a mão e pega a cobra pela cauda. Já fico imaginando, Moisés, meu Deus, me chama para ser servo dele. Diz que tem um propósito, agora quer me matar com uma serpente dessa aqui? Moisés vai, estende a mão. É, a palavra de Deus fala que ao pegar, se torna um bordão de novo. Ou Moisés sabia que se tornar um bordão de novo? Moisés não sabia. Mas Moisés não andou naquilo que ele via, e sim naquilo que Deus tinha ordenado ele para fazer. E a fé nada mais é do que isso. Você não andar com base naquilo que você tem enxergado no teu dia a dia, e sim naquilo que Deus diz que vai acontecer e que vai se cumprir na tua vida. É sobre isso que você tem que colocar como alicerce nos teus pés para você caminhar dia após dia. Aí nós vemos que o texto Moisés pega, vai lá, estende a mão e pega. E algo acontece. Vira um bordão novamente. Então, meu querido, para que você saia daqui hoje entendendo que Deus tem algo para realizar através da tua vida, nós precisamos entender isso também, que aquilo que tem nas tuas mãos hoje, por mais simples que ela seja, a partir do momento que você render aos pés de Jesus, da cruz, de Deus, Deus, ao tocar isso, isso vai ficar a ponto miraculosamente grande e poderosa, a ponto que você vai ter uma impressão de fugir dela. Você vai ter medo disso, mas tenha fé. Pegue de novo. Acredite, a partir do momento que Deus falar para você tomar isso de novo, Deus vai usar isso para libertar uma grande geração. E o texto aqui continua falando, fala que isso aconteceu, Moisés vai, manifesta o poder através da vara, aonde Moisés toca ali o bordão, o poder de Deus flui através daquilo. Então, creia que aquilo que você tem nas suas mãos, Deus pode fazer algo grande. E nós estamos vivendo um contexto de igreja hoje que Deus, ele precisa de você. Não deixe o diabo mentir, isso ao contrário. O dom que você tem, seja aí através de um instrumento, através da tua voz, através do teu dom de cuidar de crianças, ensinar crianças, seja qual for o teu dom, creia que Deus quer usar isso para que possamos abençoar pessoas que vão entrar aqui dentro, congregar junto conosco. Você crê nisso? Amém? Então se coloque em pé, por gentileza, para orarmos. Gostaria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Que você pensasse no teu dia a dia, teu trabalho, nas tuas coisas, tudo que você tem feito. E que você deixasse agora, talvez você que já tem um propósito claro daquilo que Deus quer fazer na tua vida, eu gostaria que você pensasse sobre essas coisas. Você que ainda não tem, que você orasse agora a Deus. Deus, mostre para mim. Existe um propósito? A minha vida está aqui por um acaso? Nascer, crescer, se desenvolver e morrer e acabou? Ou existe um propósito maior? Então que o Senhor comece a mostrar para mim. Se desafie em questionar a Deus qual é o propósito dele para a tua vida em especial. A tua vida, especificamente, o que ele tem, aonde ele vai usar você, em qual área ele vai usar você. E que você comece agora a orar, a pedir a Deus que ele mostre a você isso. Pai, nós queremos engrandecer o teu santo nome, Pai. Obrigado, Deus, porque a cada dia o Senhor tem mostrado o propósito no qual eu fui gerado, Senhor. Obrigado porque hoje eu entendo, Deus, em meio a tantas coisas que eu passei, e ali o Senhor me deu livramentos, ó Pai. Porque o teu propósito era muito maior do que aquele contexto de vida que eu estava inserido. Deus, obrigado por entender, Deus, o propósito do Senhor, no qual o Senhor também me trouxe aqui para esta comunidade, Pai. Obrigado, Deus, pela vida de cada um que aqui está, Senhor. A minha oração, Deus, que aqueles que ainda não entendem qual é o propósito da sua vida, e que muitas vezes, ó Pai, vivem dia após dia desmotivado, olhando só para as coisas corriqueiras da vida. Eu oro, Deus, para que ainda essa semana o Senhor traga um fundamento, uma clareza, do modo sobrenatural, aquele que ainda não teve uma experiência real com o Senhor. A tua palavra fala que tu és o mesmo Deus, o de ontem, o de hoje e o de eternamente será o mesmo Deus. Então, o mesmo Deus que apareceu ali para Abraão, para Jacó, para Isaac, para Moisés, para muitos homens, o Senhor é o mesmo hoje. Então, eu oro para que o Senhor se mostre, se revele a cada um dos meus irmãos aqui, Pai. Porque, Senhor, eu tenho a plena convicção que basta uma aparição do Senhor real e cada vida aqui será transformada. Deus, nós queremos, nessa noite, consagrar aqui tanto o pão como o suco de uva, no qual aqui nós, simbolicamente, estamos em ordenança, em cumprimento, em obediência a Ti, no qual o Senhor nos deixou como modelo para estar tendo um momento de ceia, de comunhão, entendendo que o teu sacrifício, Jesus, é o que nós precisamos. E nós queremos aqui, Senhor, profeticamente, através da atitude do nosso coração, reconhecer que tu és o nosso Senhor. Nós tiramos as sandálias dos nossos pés e declaramos que tu és o nosso Senhor, Pai. Tu és aquele, Deus, o qual é o Senhor da comunidade Gólgota. Nós reconhecemos que tudo quanto o Senhor está fazendo aqui, nós queremos atribuir somente a Ti. Eu atribuo tudo ao Senhor. Eu sei que não é o mover do Pipe, não é o mover do louvor, não é o mover, Deus, de cada um que vem dar a palavra aqui, não é o mover daqueles que estão aqui, mas é o mover do Senhor que está aqui no nosso meio. Não nos deixe, Pai, passar despercebido, não nos deixe, Deus, perder esse momento tão especial que o Senhor está nos levando a um nível mais alto. Nós queremos, em Teu nome, Senhor, ter esse momento aqui de ceia. Nós queremos aqui, Deus, ter esse momento aqui de comunhão, momento em que comermos do pão. Nós queremos simbolizar que nós já somos nascidos novamente em Ti, que a Tua carne, o Teu sofrimento ali naquela cruz, nos deu o direito de vida. E no momento que tomarmos do suco, nós queremos agradecer ao Senhor em saber, ó Deus, que o Teu sangue já pagou todo o nosso pecado. Nós queremos agradecer que esse momento aqui, Pai, nós como igreja estamos aqui adorando nada mais, nada menos que o Senhor, porque Tu és o centro da nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus.